Então, em linha esquerda, aqui em linha esquerda, aguarde para o retorno da aeronave já nacional da 17, aguarde. Marinha 5043 para Ilhéus, nível 025. Está autorizado, decola da 10 no Axé, após decolagem em curva direita, aciona 5154 no transponder, 120 decimal 8 é a frequência de controle. Cruzamento correto, para cinema de táxi, 118.995, altímetro 1015. Para cinema de táxi, 118.95, altímetro marca 1015. Para o táxi, como 1777, com 1159 a bordo, 2 horas e 56 de autonomia. Alternando com o fim. Em frente, Inter Alfa, ponto de espera 118.995, altímetro 1015, tem bom voo. E em frente, Alfa, ponto de espera 18.95, obrigado, bom dia, bom dia pela festa. Polo Dan 3191, para pushback, acionamento da 062. Autorizado, chama táxi. Chama táxi, da 3191. Maria 5100, autorizado a acionar e te chamo para o táxi. Para o táxi. Correio final Maria 5043. Ok, 5043, sente. Quebec sem solo aos 47, autorizado o retorno, livrando para o pátio, estacionar a presença livre. O Alfa Juliette 1000 pode seguir o Mike Quebec também para o pátio, estacionar a presença livre. Boa tarde, vou no 777, ponto de espera pronto. 777, autorizado, alinhar e decolar 10, ventura 20 graus, 8 meses. Alinha e decolar 10, vou continuar. Oeste, decola 50, controle 208. 208, bom dia, no 777. Tango Lima, Zulu Golf, controle. Se reporte para descida ou para modificação do plano. Controle Salvador, bom dia, voo no 777. 226 a bordo, 4 horas, Guarulhos. 240 na Dael, no 777. O altímetro marca agora 1015. Gente, 1015, parte de alfa, 0395-0391. Juliette, Quebec Kilo, ciente atividade de paraquedismo, confirma o nível. Tudo em montanha, 5.500 pés, Juliette, Quebec Kilo. Passa para um lançamento. Zulu Golf, regra de voo modificada 1451, desce para o altitude de tráfego, reporte passando 2.000 pés. Marinha 5050 para o táxi de Torre, 118, decimal 95. Autorizado a acionar, chama o táxi. Aqui para o táxi, confirma para o B? 3, 3 a bordo, gente, está ali no táxi até a interseção, chame ele na interseção para decolagem, direto, pode decolar para o sul, cruzando a pista e interceptando o corredor visual litoral. Chame para a decolagem, que para, chame para o cruzamento da pista, tem aeronave para decolar aqui. Né? Gente, Vitorinho de Juliette, prossiga via corredores, reporte Paris. Corinthians Juliette, se deseja a rotatória do presente. Minuto cópia, por gentileza. Prepara da Leda direto e leve. Aguardo. 2195. Corrigindo. Saída coral, você vai cumprir. No 1940. Ao, grato. Oi. Bom dia, tá? 3191, ponto 010, pronto. 3191, autorizado. Alinharia e decolar 10, vento 120 graus, 89. Colada pista 10731 no avião, né? Tipo 04 aí, mantenha. O táxi até a interseção e mantenha a interseção. Cumpre o perfil da saída coral, após a colagem em curva à direita. O nível autorizado é 140, transponder 0260. Controle 120 do sinal 8. Gente, para Ilhéu 140, da cola da 10, curva à direita, perfil coral. 0260, transponder. Para o triplo 5, ciclo 5. Atendimento correto, em livre acionado, chama quando para o táxi. De 5595, só me chama quando iniciar o push, ok? Certo, ok. Chamaram para o push, 5595. Como é que está? 5728 para Recife, está autorizado. Decola da 10, perfil da saída Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda. 5155 é o código transponder, 120 do sinal 8. Com 155 é o código transponder, 120 do sinal 8 controle, me chama quando pronto para o push, web. Quebec, prossiga. Comigo, controle 208. 2, 4. Delta 3191. Delta 3191, contato radar, suba para o nível 340 da presente Leda, após Leda Bridge. Direto Leda, após Bridge, ascensão 340, Delta 3191. 1777, Santos do Recife no 251, no 3325. Recife 1251, até no 3325, 1777. Controle direto para aquilo. Prossiga. Está pronto para o lançamento. Gente, informa apenas tráfego no setor. Agora 12 horas, 2 milhas e meia. Um tráfego de pequeno porte, mantendo 1500 pés. Juliette, Quebec, gente do lançamento. O lançamento está autorizado, não é isso? Gente, autorizado. Quilo Romeo Oscar, prossiga. Gente, Quilo Romeo Oscar, via corredores, reporte Paripe, mantenha 1500 pés. Tem um campo à vista, onde é Júlio, tá? Vitor em Juliette, aguarde transferência. Júlio. Controle Salvador, Marinha, 5 caras de gato. Marinha 5050, corredor Axé, mantenha 1000 pés, reporte para da Barra. Mantenha para da Barra, certo. Vitorinho de Juliette, torre no 895. Isso, 895, muito grato, até a próxima, Júlio. Vale, controle 208. Controle 108, Marinha 03. Torre com aquele cordial, Papatango, Vitorinha, Júlia. Juliette, ciente da aproximação, setor noroeste, prossiga final do 17, reporte. Prima, tio, entendido, livre a Pro Alma 7, passará 3 meses, então. Posicionar 0161, né, que tô dando como se tivesse repetido isso pra mim, mas acho que fiz até um plano de ser como se estivesse voltando. Vou apagar o plano e fica tudo certo. É, torre 10895. Estimado na, de ingresso na terminal Ilhéus. Marinha 04, portará a final da barra. Quebec Kilo, prossiga. Próximo para Bexiga. Quente, desce para o sítio de tráfego, reporte passando 2000 pés. Falou, 054 para Ilhéus. Está autorizado. Decola da 10 no axé, após decolagem curva direita, nível 025. Aciona código 5152 e a frequência do controle 120 decimal 8 marinha 5054. Para acionar 5152 no transponder. Para acionamento e táxi, vou chamar a torre em 118 decimal 95. O altímetro marca 1015. 5051, mantenha-me escutar a guarda cópia. Com 3 milhas da 17, o Índio Júlio, baixado travado, sexta fábrica. Juliette, ciente de repouso, pista no 7, vento 100 graus, 109. Livre na 17, com vento padrão. Dimati, parece que tem alguma portadora aberta. Agora tudo certo. Marinha 5051, no pronto cópia? Pronto para cópia. Está autorizado Ilhéus, nível 025, decola da 10 no axé, após decolagem direita. Acena código 5153, controle 120 decimal 8. O nível autorizado é o 025. Para acionamento táxi, torre 118 decimal 95, altímetro marca 1015, marinha 5150. Torre 118 autorizado, é, me chama táxi. Dá 3895 para Guarulhos, está autorizado, nível 340, decola da 10, saída da El, Leda, Bridge, onde intercepta o Zulu no 6, breva até o Zulu 13. Aciona 5165 no transponder, 120, decimal 8, a frequência do controle. Protegimento correto, chama quando pronto, tá? Abraço. Oxané 6203 pro Galeão 360, está autorizado. Decola da 10, saída da El, Leda, Bridge. Onde intercepta peso Lu 10, SMAP, Lúcio, Barbacena. Aciona 5150 no transponder, 120, decimal 8 é a frequência do controle. Autorizado Salvador, nível 360, autorizado Galeão, nível 360, decola da pista 10. Saída da El, Boa Leda, Bridge, intercepção de posse do Luno 0, SMAP, Lúcio, Babacena, Torquinho. Transponder 5150, controle 120, decimal 8, Janel 6213. O pijamento correto, chama quando pronto para o push. Chamará. Oi, bom dia, o Kilo Romeo. Boa, acho que possível para final da 17, em curte na medida do possível, reporte. Final no 7, reportaria, Romeo. 5050, autorizado frequência livre para coordenação. Ao ingressar terminal ideal, chame o controle em 120, decimal 1. Bom dia, 3216, acione a identificação, prossiga na chegada Mari para 2 mil pés, QNH 10 no 5. Está de direcionamento e táxi para ingresso 7. Romeu Oscar. Romeu Oscar está atualizado o pouso, Venturo 20 graus, 89. Pouso 17, Romeu Oscar. Salvador, Marinha 5054, passando para decolar, decolar. Está terminal Ilhéu, chame o controle em 120, decimal 1. Autorizado TAN 3216, autorizado final e LS X-Ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado TAN 3216 e a final do ILS X-Ray, informando no localizador. Autorizado 5728, alinha e decolada 10, vento 100 graus, 102. Autorizado TAN 3216, web. Do 045, decolada 17 no axé após decolagem. Curva à direita, aciona 5157 no transponder, no 208, controle. Afirma, autorizado, 0123 no transponder. Confirme o pátio, pátio 5. Tracionamento de táxi, 118, decimal 95, altímetro 1015, pessoas a bordo. Taxa do Salvador, Marinha 5039. Marinha 5039 para Ilhéu, sem autorizado, nível 025, decola da 10, corredor axé. Após decolagem, curva direita. Aciona código 5156, a frequência do controle, 120, decimal 8. Posição na interseção do hotel, Maria 5051. Na posição na interseção do hotel, 5151. 56 após 1280. Posicionamento 213, posição 3 para o pushback acionamento. Marinha 50, cotejamento correto, pessoas a bordo, por gentileza. 5039, pessoas a bordo, por gentileza. Estacionamento 6313, autorizado, posicionamento chama táxi. Cente 6213, autorizado chamar ataque, iniciando no 3. Salvador, 355, 595, 1 a 0. 5515, mantém 1 a 0. Mantém. Vitor, vai querer que o Vitax confie o posto, Sousa Bob? E 3 a bola do Vitax, chama para ingresso no 7. Repetição no 0 no corredor AC, após decolagem curva direita, acionar código 5161 no controle 120, decimal 8. Quarta, ponto fora da rodova principal. Ok, o 5054 é o primeiro que está agora em próxima pista? Afirmativo. Ok, então autorizado sua decolagem para o sul, cruzamento da pista, saída visual litoral, vento 120 graus 89. Concordo com a decolagem. Confio o teu B? A frequência de controle. Fiz a bordo. Ok, tá livre de decolagem já, é da presente, que pro sul direto aqui, cruza a pista, já sai pelo litoral à direita e o controle vai ser 208 após. Decolagem. Após decolagem, curva à direita para a derrota principal. Quebec está autorizado, Lema, que eu não sei. 5728, decolamos 2, controle 208. 208, 728. Tony 120, decimal 8. Neto, autorizado Guarulhos 340, decola 510, saída Israel, Leta, Print, Cáceres do Lula 6, Debravo, Hotel do Lula, nação de 5172, controle 208, F6774. Posicionamento correto, me chama quando pronto para o próximo quadro. É, 5054, sua decolagem foi aos 1-3, chama o controle 2-0, décima 8. Controle 1-2-0, décima 8, 5-4. Quincente, o 5-1, não confirma o teu B? 4. Que aguarde para a decolagem. Quincente, aguarde, Quebec. O trip 5595 deve decolar, 1-0-0 graus, 8 mais. 5-0-5-4, contato radar, prossiga visual com o AC, mantendo 1000 pés inicialmente. Quase a sério, o pés, 5-4. 5-4, chama o controle 208. Vitor Mike Quebec, tem um helicóptero da Marinha que está cruzando agora aí a final da 35, está visual com o tráfego? Ok, então faça a sua decolagem mantendo a separação visual, informe ao controle que está mantendo a separação visual. O vento 1-0-0 graus, 8 mais.